vida de quem mata acaba quando ele morre. Todos nós passamos pelo mesmo ciclo, todos iremos passar pela morte. Não tem como escapar, estamos condenados a esse mal. A única coisa que podemos fazer é ignorar que existe um final. Um dia qualquer, a sua alma vai deixar a matéria, esse emaranhado de veias, nervos, ossos e artérias. Somos animais com algum grau de evolução. Eu creio que ainda falta muito pra alcançarmos a perfeição. Várias crenças que distorcem o que viemos fazer aqui, e quando a vida é interrompida, eles voltam a discutir. Mas basta o efeito do choque passar que tudo volta como era antes. A descontração junto com a ilusão nos faz esquecer o que era agravante. Fim da história.